ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." Disse-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe, a irmã Maria, ela saiu e falou aos empregados e disse: "Fazei tudo quanto ele vos disser." Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 a 5. Com esse texto da Bíblia Sagrada, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando um bom dia aos amados irmãos. Você venha para os cultos, estamos ali na Assembleia de Deus, na Silveira Martins 506. O site da igreja é conhecido dos irmãos, dos amigos, é www.aderechim.com.br. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados ouvintes, Jesus, ele aprendeu com o Pai ser um grande visitador de lares. Se tu pegar a Bíblia, você vai ver Deus desde o início visitando pessoas. Visitou Adão, visitava Eva todo dia. Tardinha era o dia, era o horário dele. Depois, se tu continuar lendo, você vai ver ele visitando Abraão, visitando Jacó, visitando Isaac. E Jesus, quando veio ao mundo, ele continuou fazendo o mesmo. E foi à festa de casamentos. Teve participação especial. Por onde Jesus passava, ele sempre entrava nos lares. Efetuou seu primeiro milagre enquanto visitava uma família que estava em festa. Foi a miraculosa transformação da água em vinho na festa das bodas de Caná da Galiléia. Salvou aquele casamento. Abençoou aqueles pais. Como é difícil uma festa de casamento e tudo acontecendo certinho. De repente, acontecer algo dessa natureza. Faltar logo o refrigerante, o suco, o vinho. E Jesus, com a sua sabedoria, ele trouxe para aquela casa paz. Eu quero dizer que o que Jesus quer fazer nesta manhã, dentro da tua casa, é transformar o amargo que está aí em doce. Talvez já teve um dia alegria, talvez esteve já a felicidade do casamento, a auréola do casamento, e passou o momento da festa e já na noite da vida, tu está sentindo falta de algo que venha trazer a verdadeira alegria. O símbolo do vinho, o símbolo dele é a alegria. E tenho certeza que talvez muitos lares hoje estão sem alegria. Jesus visitou aquele lar, aquela casa, aquela festa e mudou a tristeza que estaria se instalando num momento de felicidade, as pessoas ficaram impressionadas. Como pode o melhor vinho ser guardado para o último momento? E Deus sempre faz assim. E nesta manhã não vai ser diferente. Jesus visitou a casa de Simão Pedro e curou a sogra de Pedro. Ela estava queimando em febre. E uma pessoa com febre, ela tem pavor de barulho. A pessoa com febre não tem paladar. A pessoa que está com febre, ela quer se isolar. A pessoa com febre, ela não tem ânimo. A pessoa que está com febre, ela quer estar debaixo das cobertas. A pessoa que está doente com febre, ela não quer ouvir nem a voz das pessoas. E eu pergunto para você que está me ouvindo nesta manhã: como está a tua casa? Como está teu casamento? Não está com febre? Não está você se isolando dentro de casa? Não está você com desejo de ficar sozinho, sem ouvir barulho, escondido num quarto, sem ânimo para se alimentar? Não tem mais desejo de ir à casa de Deus? Não tem mais desejo de participar dos banquetes? A comida, por mais bem servida, mais gostosa, o churrasco mais suculento, não tem prazer para você? É porque tu está doente. Tu precisa ser visitado por Jesus. E nesta manhã, e através do microfone dessa emissora, eu quero que a febre que está atingindo o teu casamento, que está atingindo a tua vida sentimental, perdeu o sabor do trabalho, não tem mais alegria, nem de ir para a faculdade, é febre. E nós vamos repreender essa febre. E vai voltar a saúde para a tua vida. Por quê? Porque Jesus foi notificado. Alguém disse para ele: Senhor, a irmã, a sogra de Pedro, a nossa irmã, tão atuante, tão trabalhadora, tão disposta, ela está doente, está com febre. E lá na casa, Jesus entrou, tocou naquela senhora, e a Bíblia quem diz que a presença de Jesus lá fez com que aquela mulher levantasse, saísse da cama e fosse trabalhar. Foi servir a Jesus e aos discípulos que estavam na casa. Quando tu tens saúde, tu tens alegria, tu tens prazer de fazer algo para Deus. Passei por provações, quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar, me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava mais. Mas mesmo assim, nele só pensei, pois para sempre será o meu rei. E assim força eu encontrei. Tentaram me parar, mas prossegui. Tentaram me calar, mas eu louvei. Juraram até pra me ver no chão. Tentaram até contra mim. Suas mãos me segurou, debaixo das suas asas me igualou, me deu força e coragem, me renovou, mais firme do que nunca hoje estou. Neste momento eu quero orar com você. Senhor, esta manhã, quando nós estamos aqui ministrando essa palavra, eu creio, Deus, que ela veio da tua parte para o coração dos milhares de ouvintes. Talvez essa pessoa que esteja dizendo, ninguém me visitou, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Senhor, tu vais, através da tua bondade, da tua presença, do Espírito Santo. Agora, onde está esse homem enfermo? Onde está esse casamento febril? Já não tem mais diálogo, não tem mais apetite. Não tem mais prazer em nada. Está no fundo do poço. Eu quero que o Senhor aja agora, por bondade, por misericórdia. E levante esta vida que está vivendo essa experiência tão durida, tão amarga. Em o nome do Pai, nós pedimos ao Deus dos céus, responde-nos, Senhor, e atende-nos agora e sempre. Amém e amém. Quase vi tudo terminar. Tristeza logo veio em meu olhar. Me senti sozinha no meu caminhar. Achei que Jesus não me olhava.